Só mesmo tempo pode revelar. O lado oculto das paixões. O que se foi e o que não passará. Inesquecíveis sensações que sempre vão ficar pra nos fazer lembrar dos sonhos, beijos, tantos momentos bons. Ao mesmo tempo vai poder provar a eternidade das canções, a nossa música está no ar, emocionando os corações. Tudo que amor parece com você, pense, lembre, nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nosso amor eu canto e canto a Deus. Você é tudo que eu amei na vida. Nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nunca vou te esquecer.